quiserem. Greg, Greg, gosto de comer bolos com Greg. Greg, ser jogado do frete com Greg. Greg, carelata, toma sua Greg. Greg, pena que ela é só uma puta. Greg, Greg, gosto de comer bolos com Greg. Greg, ser jogado do flipper com Greg. Greg, cara, ela tá tão na sua. Greg, Greg, pena que ela é só uma puta. Greg, Greg, gosto de comer bolos com Greg. Greg, ser jogado do flipper com Greg. Greg, cara, ela tá tão na sua. Greg, Greg, pena que ela é só uma puta. Molestado game, está dentro do game. Sabe como é, não desperdiçando nada e só indo na fé. Tô na rua procurando e tamo gostando. Molestando e estudando, molestando e estudando, molestando e estudando, e tamo gostando. Molestando e estudando, e tamo gostando. Molestando e estudando, e tamo gostando. Molestando e estudando, molestando e estudando, estudando e molestando, ando e tamo gostando. Molestando e estudando, ando e tamo gostando, estudando e molestando, ando e tamo gostando. Molestando e estudando, molestando e estudando. Foda-se o Chris, o Greg é raiz. Molestado games e o Greg em um chafariz. Se beijando todo dia e comendo bolo da tia Diniz. Greg esfera tá na veia, porra, lambe meu nariz. Greg, Greg, gosto de comer bolos com Greg. Greg, ser jogado do flipper com Greg. Greg, cara, ela tá tão na sua. Greg, Greg, pena que ela é só uma puta. Greg, Greg, gosto de comer bolos com Greg. Greg, ser jogado do flipper com Greg. Greg, cara, ela tá tão na sua. Greg, Greg, pena que ela é só uma puta. Cê sabe que é o áudio, isso não é a loud. Vai tomar no cu. Com meu Greg eu dei match comendo cu de urubu. Molestado game está pagando, então vai pro meu bando. Eu sei que tu tá gostando. Molestando e estudando, molestando e estudando, e tamo gostando. Molestando e estudando, e tamo gostando. Molestando e estudando, e tamo gostando. Molestando e estudando, molestando e estudando, estudando e molestando, ando e tamo gostando. Molestando e estudando, ando e tamo gostando. Estudando e molestando, ando e tamo gostando. Molestando e estudando, molestando e estudando. Greg, Greg, gosto de comer bolos com Greg. Greg, ser jogado do flipper com Greg. Greg, cara, ela tá tão na sua. Greg, Greg, pena que ela é só uma puta.